Antena Web Informação. Às segundas-feiras, pelas 10 da manhã, a Antena Web Internacional faz o ponto da situação na semana econômica que terminou. Economic Rockstar. Especialistas de todo mundo na área da economia se reúnem para falar dos principais temas que agitam o mercado internacional. Não esquecemos os principais acontecimentos que estão por chegar. Economic Rockstars, às segundas-feiras, das 10 às 10h30, na Antena Web Internacional. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Caiu um Airbus 320 no sul de França. O avião caiu em Prat-Jolt-Bléon, entre a cidade de Digne e a província e a pequena vila de Barcelonnette. O avião despenhou-se a cerca de 2 mil metros de altura, nos Alpes. O avião pertencia à Lufthansa e a notícia demorou a confirmar-se porque a companhia de baixo custo alemã, Germanwings, desmentiu a notícia depois de ela ter sido publicada pelos principais meios franceses noticiosos online, inclusive pela France Presse. Neste caso, a companhia Germanwings, através das redes sociais, alegava que as notícias eram especulativas e que não estava nada confirmado. Foi necessário a própria Lufthansa, a proprietária deste Airbus 320, confirmar a perda da sua aeronave e também, possivelmente, dos seus 150 ocupantes, 144 passageiros, 6 tripulantes, ou neste caso, os pilotos e os assistentes de bordo, que entretanto não é também esta sim uma notícia confirmada, visto que os dois helicópteros que localizaram a aeronave eram do próprio governo francês, mas a zona é de difícil acesso, como aliás é natural, e portanto neste momento ainda não se pode apurar se há ou não sobreviventes. Aquilo que é certo é que pouco antes do voo da Germanwings desaparecer dos radares, foi emitido um pedido de ajuda, mais propriamente Mayday, a indicação de que o avião estava em sérios problemas e que o seu voo corria graves riscos. Estas são as informações apuradas pela Antena Web até ao momento. Novo banco propõe acordo, mas os lesados do BES devem recusar. A ideia é que estes investidores em papel comercial do Grupo Espírito Santo, agora falido, possam recuperar até 30 ou 40% do valor que investiram inicialmente no antigo grupo. Isto depois dos próprios investidores apostarem mais uma vez, neste caso, no novo banco. Poderão investir papel comercial com a duração, com prazo de validade até 10 anos e os juros de 5%, o que permitirá, em alguns casos, recuperar entre 30 a 40% do valor que investiram inicialmente no GES. Tudo isto dependendo, lá está, das empresas do Grupo GES em que terão investido. Os investidores consideram esta uma proposta sequer plausível, portanto, quando ela for apresentada, vai ser recusada, pelo menos na sua esmagadora maioria. Pelo menos esta a pretensão da Associação dos Indignados e Enganados que apostaram papel comercial no GES. Henrique Neto, de 78 anos, ex-PS, vai candidatar-se à Presidência da República. As eleições são em 2016, mas Henrique Neto vai apresentar já nesta quarta-feira a sua candidatura. E não vai sozinho, pelo menos em termos de apoiantes. O comentador da TVI, Medina Carreira, vai também ele apoiar a presidência ou a candidatura de Henrique Neto. Recordemos que esta apresentação de candidatura, totalmente independente, gerou algum mal-estar no PS, porque não houve qualquer comunicação, o que vai gerar com que o PS esteja a concorrer contra um dos seus ex-militantes. Ele foi, Henrique Neto, foi militante do PS entre 1995 e 1999, com funções de deputado. Um jovem de 19 anos está a ser considerado um herói, Craig McLean. Era um estudante de medicina e continua a sê-lo. Tem apenas 19 anos e apanhou um voo, como tantos outros, entre Edimburgo, capital da Escócia, e Abu Dhabi. Entretanto, este jovem teve que ser chamado, por assim dizer, durante o voo. É que um dos outros passageiros teve uma paragem cardíaca. Após os assistentes de bordo perguntarem se haveria algum médico disponível, este jovem de 19 anos, Craig McLean, ofereceu-se para tentar ajudar, ainda que se tenha por momentos assustado e recusado a situação, dado o facto de não ter experiência ou não ter habilitações para tal. De todas formas, devido à situação, decidiu mesmo arriscar, pediu um desfibrilhador, iniciou as manobras de reanimação e conseguiu recuperar a vida desta pessoa que por momentos esteve em risco. O avião foi ainda desviado para Budapeste, para a Turquia, mas já não foi preciso, no sentido de o homem já tinha reagido. E para términos deste nosso programa de informação, digo-lhe antes de mais que o avião que se despenhou, o Airbus 320, levantou o voo de Barcelona e ia até à cidade de Düsseldorf, na Alemanha, precisamente onde é originária esta companhia de baixo custo, a Germanwings, e também a proprietária da aeronave, a Lufthansa, que nestes últimos dias tem conhecido várias greves por parte dos seus funcionários. Entretanto, também lhe digo, para fechar então este centenário de informação, uma história muito curiosa. Asia King, um jovem de 5 anos, a quem foi diagnosticado um tumor no cérebro que tinha de ser removido. No Reino Unido, o diagnóstico foi feito, mas o tratamento não podia ser concretizado. Os pais sabiam que só na República Checa, na capital, Praga, é que era possível este tratamento, a laser de protões, que basicamente iria eliminar as células cancerígenas e deixar intacto o bom tecido. Recordamos que estamos a falar numa zona sensível, o cérebro. Entretanto, os pais, vendo a inércia do hospital onde se encontrava Asia King, decidiram levá-lo à revelia do próprio hospital e vieram para a Espanha. A polícia emitiu um mandado de captura dos próprios pais, acusando-os de rapto. A notícia gerou muita celeuma naquela altura, mas o que é certo é que os resultados já chegaram. Asia King está curado. O Ministério Público Britânico suspendeu esse mandado de captura e, por este mesmo, o juiz espanhol, em Albacete, decidiu libertar os pais, que estiveram então presos algum tempo depois de terem recebido ordens do governo britânico. Indo então para Praga, o tratamento foi feito. Asia King está livre de perigo. Tem 5 anos e está a recuperar. Mas exames mostram que do tumor cerebral não há sequer sinais. O outro tema de informação fica por aqui. Voltamos a encontrar-nos amanhã às 13h25. Boa tarde, ouvintes.